Miro vê o mundo com grande empolgação. Miro o tempo todo aqui, só quer ter diversão. Pois eu quero ouvir o que a vida tem a dar. Miro só tem tempo pra curtir o seu mundão. Miro tem um privativo, o mundo em seu viver. Miro vê o mundo com grande empolgação. Atenção do mundo, fora de controle. Pessoas tristes, sem paz no coração. Miro vê o mundo em perturbação. Miro se comove vendo o mundo sem visão. Oh, Miro, deixa eu ver me. Não percebes o que há. Tu vês cada problema, mas não sentes no teu viver. Miro vê o mundo com grande coração. Miro o tempo todo aqui, só quer ter diversão. Pois eu quero ouvir, ouvir o que a vida tem a dar. Miro só tem tempo pra curtir e namorar. Miro tem um privativo, o mundo em seu viver. Miro vê o mundo com grande conversão. Miro, Miro. Igual ao grande disco. Miro. Só vê o mundo. Sim, vai ali, sim, vai por lá, em várias direções. Miro move o corpo sempre em várias direções. Miro é um produto de um cego sonhador e faz a propaganda pensando só em si. Miro, tente ouvir-me. Não percebes o que há. E acabou seu mundo pobre. Conforme o seu fim. Miro vê o mundo com grande empolgação. Miro o tempo todo aqui, só quer ter diversão. Pois eu quero ouvir, ouvir o que a vida tem a dar. Miro só tem tempo pra curtir e namorar. Miro só vê o mundo. Uau, Miro. Igual ao disco. Uau, Miro. Disco. Não, não, não, Miro. Ele não quer saber. Não, não, não, Miro. Não, não, não, Miro. Oh, oh, Miro. Oh, oh, Miro. Oh, oh, Miro. Oh, oh, Miro. Oh, oh, Miro. Oh, oh, Miro. Se você quer agir assim neste mundo, venha aprender com o seu Miro.